Às 4 da manhã, hora da recaída. Ansiei no seu fim de vigiei sua vida. A ver se tu também e vi que tava acompanhado. Nada.